aquela muito jovem que se aproximava daquele relacionamento estranho para nós, certamente, elas, em vez de estarem repreendendo-a, estavam cuidando dela, lhe cobrindo de joias, de perfumes, acalmando-a para o relacionamento que ia se vivenciar. Então vejam como há um certo paradoxo, não é? É um aspecto cultural também que vivemos. Então a questão do ciúme vai estar muito ligada à nossa insegurança. Se nós não nos amamos, se nós nos acreditamos que não merecemos o amor da pessoa amada, nós teremos dificuldades na relação dos ciúmes. E vamos começar a cobrar, vamos começar a exigir, vamos começar a vigiar o outro, transformando o relacionamento em um verdadeiro inferno. Não vai resolver. Porque o ser humano é livre. Nós não podemos deter uma pessoa pela vigilância, pela obrigação, pela exigência. Há muitos casais exigindo o amor do outro em vez de se doando para o amor. Então, o amor que nós temos é o amor que a gente dá. O amor do outro não nos pertence. É apenas ressonância, momentânea ou não. Mas o que sentimos, que nos plenifica, é sim algo que vem de nós, que independe do outro. E se nós começamos a nutrir essa insegurança, vamos viver verdadeiras neuroses, abrindo campo para a influência espiritual. Porque existe também a obsessão espiritual nos relacionamentos afetivos. É muito comum, mais do que nós imaginamos. E a palestrante espírita Anete Guimarães, em Fortaleza, no Congresso Espírita do Estado do Ceará, revelou certa vez que ela recebeu em sua instituição uma criança muito doente, vitimada de pneumonia. E aquela criança sendo recebida na casa, foi cuidada, tratada, mas diante do clima daquela cidade onde vivia, ela não conseguia uma plena recuperação. E ela, visitando o Brasil, ministrando palestras, ela teve a oportunidade de relatar aquele caso, e um rapaz de quase 40 anos de idade, sem ter se casado ainda, lhe disse: Anete, eu vivo bem de vida, eu tenho condições, sempre quis ter filhos, eu não sou casado, e eu posso cuidar da criança para que ela se recupere. Aqui onde eu moro, a cidade é muito boa, o clima é muito bom, e ela vai se recuperar. E assim o fez. Passaram-se alguns anos, e ele foi visitar Anete Guimarães em sua cidade. Quando adentrou a porta da instituição, Anete percebeu que junto dele estava uma entidade espiritual, um espírito de uma jovem. Anete percebeu que ele voltava como que querendo devolver a criança, que já estava curada, para a instituição onde ela se encontrava. E ao que antes dele falar, o espírito falou para Anete Guimarães: diga para ele que fique com ela, porque ela é sim filha dele. Meu nome é fulana. Eu fui namorada desse jovem na atual encarnação. Engravidei, submeti-me a um aborto orientada por ele, onde desencarnei. E motivada de muita mágoa, de muito ódio, eu fiquei perseguindo e por isso ele nunca casou. E agora que ele adotou, que ele recebeu a minha filha e filha dele, eu o perdoei. E por isso hoje ele está bem casado, bem relacionado, como de fato, depois de adotar a criança, a sua vida se transformou. Conseguiu efetivamente manter um relacionamento afetivo, estava bem e por isso talvez viesse devolver a criança. E ela disse: se ele a devolver, diga para ele que eu não darei mais paz a ele. Eu não o perdoarei. Quando Anete contou a história para o rapaz, ele compreendeu e relatou, confirmando com ela, o que havia se sucedido. Então existem sim influências espirituais nos prejudicando. Nós que tivemos a oportunidade de trabalhar em sessões mediúnicas e desobsessão, percebemos, meus amigos, que aqueles espíritos mais renitentes, mais revoltados, com mais ódios do ser obsediado, por quem estávamos falando, fazendo a reunião de desobsessão, eram muitas vezes ex-amantes, ex-maridos, ex-esposas. Normalmente, quando eu percebia a pessoa com muita mágoa, com muita raiva, já acendia uma luzinha assim, só ele deve ser o antigo amor. E quando, depois de conversar com a entidade, descobríamos, era verdade. Eu mesmo fui vítima de uma obsessão espiritual nessa encarnação. Sofri durante 27 anos de depressão. Era tão grave e tão comum que eu havia me acostumado com ela, achando que isso era da minha própria personalidade. Quando busquei o refúgio na casa espírita, atendido pelo seu Monteiro, que era vice-presidente da Federação do Estado do Ceará, ele me disse: Nazareno, você está bem? Eu disse: olha, seu Monteiro, eu estou aqui, estou trabalhando na casa, mas eu confesso ao senhor que tem 3 a 4 dias do mês que eu caio em profunda melancolia, eu fico extremamente deprimido e não consigo sequer trabalhar. Fico em casa a manhã inteira, não consigo dormir, a vida fica em preto e branco. E ele me disse: você já fez o TE? Eu disse: TE? Lá no Ceará existe o tratamento espiritual, que nada mais é do que o estudo em grupos do Evangelho, onde podemos participar, todos nós, e depois do estudo Evangelho, nós tomamos passes e água fluidificada. E aqueles casos mais graves são encaminhados para a sessão mediúnica de desobsessão, onde são atendidas as entidades que possam estar prejudicando a pessoa. E ele me recomendou, eu assim procedi. Fiz o tratamento, gostei muito, e depois da primeira reunião mediúnica, seu Monteiro me falou: Nazareno, nós normalmente não falamos o resultado da reunião mediúnica, mas como eu sei que você já tem algum estudo, eu vou lhe falar o que aconteceu. Nós atendemos um espírito que foi sua amante em uma vida passada. Sofreu muito, você magoou muito, e por isso ela lhe obsediava durante o